Você não tem essa coragem toda. Cê nem queria tá nessa roupa. Cê acha um saco a pessoa forçando um diálogo, ainda mais querendo falar de amor com som alto e o bafo de ar. E essas salas e gírias, esse vape na mão não combina com você. Estranho te olhar e não te ver. Yeah. Quer me esquecer? Me esquece na moral. Prefiro um boato que cê tá beijando do que se acabando e virando a pessoa que não é você. Me esquece na moral. Cê tá procurando amnésia de mim dentro de uma garrafa de vodka. Isso é falsidade ideológica. E essas salas e gírias, esse vape na mão não combina com você. Estranho te olhar e não te ver. Yeah. Quer me esquecer? Me esquece na moral. Prefiro um boato que cê tá beijando do que se acabando e virando a pessoa que não é você. Me esquece na moral. Cê tá procurando amnésia de mim dentro de uma garrafa de vodka. Isso é falsidade ideológica. Quer me esquecer? Me esquece na moral. Prefiro um boato que cê tá beijando do que se acabando e virando a pessoa que não é você. Me esquece na moral. Cê tá procurando amnésia de mim dentro de uma garrafa de vodka. Isso é falsidade ideológica. Isso é falsidade ideológica. Aí dentro cê não me acha e muito menos me esquece. Viu? Valeu!